nova separação da matéria. Mas em espírito, continuaremos sempre juntos. Alex, Vicente, Ivan, Esqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Alex, Deus, Deus chamou para seu lindo lar, assim como as pessoas boas que estão lá e as que vão estar. Então, a nossa vida é um momento, é uma passagem na terra. Não perca tempo com besteira, velho. Faça sempre a coisa certa, porque 20 anos de idade pouco aproveitou. Deixou para trás as pessoas que te amaram e as que ainda te amam de coração. Dona Maria, Jacinto, Alessandro e Anderson. Mas para mim, cara, a vida começa agora. Uma lição de sobrevivência. Está pesada minha consciência. Vós poderia estar conosco agora. Tu vacilou com a morte, ela te deu um bote. Mas você, cara, você está acima de nós. Deus o tem em bom lugar. Venha a nós, ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Alex, que saudade. Alex, que saudade. Aonde você está? Eu tô ligado que você está legal. Num paraíso distante deste mundo real. Como você mesmo dizia, velho, eu tô ligado, meu destino está selado. Não quero uma morte brutal e nem tampouco ser baleado. Bato 3 vezes na madeira e se pá até 100. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Apenas 20 anos e já deixou muita saudade. Apenas 20 anos e já deixou muita saudade. Às vezes estou em casa pra tentar relaxar, mas pelo que eu estou vendo não dá, não dá. Quase todos os dias você ia me chamar. E aí, Carlinhos, me faz um cavalo. O Zezão acabou de ir pra oficina. Eu estou atrasado, cansado. Mano, você me enche o saco. Mas mesmo assim, seja feita a vossa vontade, aqui na terra ou no céu. Que a paz esteja com você. Quero pedir a Deus que você descanse em paz. Mas Alex, até mais. Alex, até mais. Apenas 20 anos e já deixou muita saudade. Apenas 20 anos e já deixou muita saudade. Nós do periferia ponto C. Estou incluindo você, mano, pode crer. Dos seus aliados aqui vão os abraços. Júnior, Maurício e Mauro, Titanta e de Edivaldo. Júnior, Zezé com você, Ricardo, pode crer. Alex, você está na memória de cada um. Quando estamos na banca, o papo que rola é de finados camaradas, mano. Já se foi mais um, já se foi mais um. A 19 está ficando vazia. Alex e Van, quem diria? Uma Brasília branca 78 e um Opala 79 é o periferia. É o periferia. Apenas 20 anos. Apenas 20 anos. Já deixou muita saudade. Apenas 20. já deixou muita saudade. Deixou muita saudade.